Este é o 16º dos 24 volumes da obra de Pietro Ubaldi, Evolução e Evangelho. Prefácio. O presente livro é o 6º da segunda obra. Ele segue o 5º volume, A Grande Batalha, do qual é uma continuação e ampliação, constituindo junto com ele o primeiro termo da segunda trilogia da segunda obra. Como expliquei no prefácio do volume A Grande Batalha, onde o leitor poderá conhecer melhor o sentido da minha produção intelectual neste período e encontrar explicações mais pormenorizadas, estes dois volumes representam a fase de descida do terreno das grandes visões orientadoras à dura realidade da vida na prática, feita de lutas e dificuldades num mundo que deseja e quer realizar coisas bem distantes de um ideal superior. No desenvolvimento da obra, estamos então numa fase de atuação, porque os princípios gerais são agora levados ao contato com os fatos concretos, com o mundo como ele é na realidade, e não como deveria ou poderia ser. Disso nasceu um choque que, em A Grande Batalha, foi analisado sob um ponto de vista individual, como consequência de experiências pessoais, e que neste volume, Evolução e Evangelho, é observado sob um ponto de vista coletivo, como um choque entre os superiores princípios ideais do Evangelho e o nosso mundo, que na realidade vive segundo princípios opostos. É assim que no presente livro, o assunto de A Grande Batalha é transferido para além dos limites do caso particular, situando-se no mais vasto terreno social e religioso, ético e biológico. Desse modo, a visão desenvolvida neste novo volume completa a do volume anterior, realizando um estudo do fenômeno nos seus dois aspectos: o particular, da luta individual entre o evoluído e o involuído, e o universal, da luta entre os ideais e a realidade da vida humana. Assim, de ambos os pontos de vista, nos dois volumes, é analisado o problema da possibilidade da realização do programa evangélico de Cristo em nosso mundo. Tudo isto foi pessoalmente vivido e experimentalmente realizado, observando como o fenômeno, nas suas duas dimensões, particular e universal, desenvolveu-se no meio da luta entre as forças materiais do antissistema e as espirituais do sistema, princípios que vemos funcionando aqui nas suas aplicações práticas. Esta é uma história cuja revelação iniciou-se na introdução do livro Profecias, Gênese da Segunda Obra, continuou no volume seguinte, A Grande Batalha, universalizou-se neste, Evolução e Evangelho, e continuará nos demais, sempre e cada vez mais em contato com a realidade da vida neste mundo, como conclusão prática e positiva da primeira obra, e como controle racional e confirmação experimental, que provam a verdade dos princípios sustentados em todos os volumes. São Vicente, Páscoa de 1958. Final do prefácio.